de vento 100 graus, Lua 2 Norte. Com 1982 no solo, ao 08, chame solo, Lua 2 Norte, decimal 9. Atenção aeronave estuda com 197, autorizada aproximação na 17 vento, 100 graus, 129. Ciente do tráfego, não vai interferir, aproximando o final 17, o Guardião 06. Vamos conversar, 63, dono 1, nosso antigo está só de bridge, negativo, bridge, oceano 63, ó. Ok, professor. Charlie Alfa Tango decolado ao 09. Índia Novembro Alfa decolado ao 09. Autorizado o cruzamento da final da 10, mantenha a proa. Ah, o Índia Novembro Alfa. Índia Novembro Alfa corrigindo, autorizado o cruzamento do campo, mantenha a proa até aguarde instruções para transferência para o controle. Autorizado o cruzamento do campo, manterá a proa, aguardando instruções Índia Novembro Alfa. Charlie Alfa Tango no solo 10, livre corte. Cruzou no 028, Índia no Federal. VBA vai manter proa mais alguns instantes, aguarda instruções para o controle. Manterá aguardando instruções em Índia no Federal. O Bajarão foi formado que decolou da 17, com proa nó, com forte, não irá ter criança sua decolagem. Vento no 10 graus, no 39, deve decolagem da 10. O 06 vai prosseguir para a pouso, toque arremetida. Sente autorizado a arremetida, vento 110 graus, 139. Trip 5414 transfere ao controle Salvador, acione identificação. Foi direita. Para detectar o eixo do forte e chame controle 120 decimal 8. Detectando o eixo do correio forte, chama na controle 120 decimal 8, Indiana Federal. Decolado 1-2, chame controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, Roma 01. Muito bom dia, o Papa Romeo Índia November Alpha, decolado no 7, sempre na escuta. Papa Romeo Índia November Alpha, um Super Charlie 150, em voo visual no litoral norte, sempre na escuta, câmbio. Câmbio. Controle Salvador, está em contato radar, suba sem restrições para o nível 100 em voo direto para Coral, câmbio. Subida Charlie 106, ciente, aporte solo controlado. Oceano 6311, chave Recife, frequência 1251. Recife 1251, boa. Boa. Padrão 06 no solo azul no 5, livre corte. Gente, guardião 06. Não, tudo bem. Conseguiu o Trip 54 no 4, livra 130 para 5000. Gente. Barulho. Mano, bom no 983, Guarulhos 360. Afirmativo. Formação em curso a Golf, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5415 no transponder. Ok, a sua posição qual é, o Romeu Cabral? Através de Puaçu, senhor. O senhor já está no através de Puaçu para pouso em Salvador? Afirma sim, senhor. Ciente, chame a torre, 1-1-8-9-5. 4207, descreva na tenda 1-6-0. Azul 4207, desça para 6-1015, chegada bom. Ciente, 6-1000, chegada bom, e com a informação, bom. Afirmativo, a sua identificação. Romeu Oscar Bravo, libera a linha no litoral, reposta para cruzamento da 10. Vento 090 graus, 129, ajuste 1015. Vai liberar a linha do litoral, vai chamar o cruzamento da 10, Oscar Bravo. Ok, uma mensagem foi para o 5494. Trife 5494, procedente de Ilhéus, ATR 72. Desça para 2000 pés, Duna e ILS. Boa, Duna, descendo para 2000, 5494. Até 11h amanhã, prossiga. O Papo Romeu de Nova Moral. De November Alpha na escuta. 110 graus 129. A intenção é ficar ali na área gramada, ali no berço do. No terço do. Terço da pista, né? Afirmativa, até um sobrevoo em Prado Forte e regressa após. Ah, positivo. O Bravo que Luiz, que você vai cruzar dentro de mais alguns minutos com o Índia Nova Baralfa, que foi instruído por esse controle a subir para 1.500 pés, também na linha do litoral, prosseguindo para a Praia do Forte. Informação de tráfego para o Bravo Kilo Whisky. Trip 5414 procedente de Ilhéus, ATR-72. Está agora 16 milhas e meia para Duna, está autorizada a aproximação ILS. Can. Autorizado ILS 5414. Papa Tango, Oscar Tango, Salvador. Então 06, só informando, temos um Robson 44 aproximando direto a Bata. Não irá interferir no seu sobrevoo. Tá ciente, está mantendo a grama 06. 12685. 12288. 12260. 12251. 13325, câmbio. O 4207 está a 30 milhas, passando 9 mil, sem restrições, até 3 mil pés. Azul 4207. 4207, sem restrições para preço. Ainda não. Dono 307, bom dia. Informação Golf Congonhas, autorizado nível 360. Decola da 10, com curva direita no perfil da saída da EL. Leta após posição Bridge, onde intercepta peso Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5421 no transponto. Então ficou autorizando São Paulo Congonhas no nível 360. Decolando 10, curva na direita na Dael, Leda, transição Bridge, Ampersolou no meio. 1208-5421. Lono 397, correto, portal 612, chama pronto para o feedback de funcionamento. Barato. Azul 4207 está passando Bonf, altitude 5.700, agora está autorizado voar Duna, descer para 2.000 pés, cara. Duna 2.407. TRIP-5414 no curso do localizador. TRIP-5414, procedente de Ilhéus, intercepta o localizador da passagem de Duna, reduz a cheque 3, chame a torre 18895, TRIP. 18895, grato. Voador, o TRIP-5414 no curso localizador. TRIP-5414, o ajuste 10015, reporte baixado, travado. Botará, 5414. Meia-dúzia autorizados de táxi. TRIP-5414 na aproximação final com trem baixado e travado. TRIP-5414, vento 100 graus, 11, nós livre pouso 10. Livre pouso 5414. Azul 4207, a Bahia de Aratu à esquerda, reduza para aproximação e reduz cheque para pouso. 7, reduza para azul 4207. Zero meia, posto ponto de espera da Oscar, ajuste na 015. Azul 4207, voa visual no setor? Completamente. Então vamos encurtar essa trajetória. Gira à esquerda para o externo, desça para 1700 e aguarde transferência de comunicações. Vai pro externo 1700 aguardando. Prossiga. Positivo. Azul 4207, você tem contato visual com a cabeceira 10? Completamente. Ok, chame a torre, 11895. 1895, boa tarde. 10-06, reporte alinhado e pronto, 17. Torre Salvador, bom dia, o Azul 4207. Azul 4207, continue a aproximação, ajuste na 015, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. 4207, aguardando pista livre. Então, 06 autorizado, vento 100 graus, 03 nós, reporte. Salvador, SNR 6140-250 Marcel, informação 2. 4-0, já temos aprovado 3-1-0, pronto para 4. Pronto, cópia, 1-4-0. Liga direita, chame solo 1-2-1-9. Direita, solo 1-2-1-9. 5-4 horas e 20, Galeão. 125, 420 Galeão, táxi autorizado à esquerda, via pátio, ponto de espera 10, via Índia, torre 1895, altímetro no 0, no 5, boa viagem, 397. Via pátio, Índia 1895, obrigado. Trip 54, no 4, na escuta? Na escuta. Táxi autorizado à direita, Alfa, chame antes da táxi suíte LED para ingressar no pátio principal, remota 1-4, previsto o estacionamento. Alfa, chamada antes da Julieta, Julieta, remota 1-4, 5-4. Oceania 1-4-0, na escuta da cota? Afirma. Autorizado Salvador, Maceió, nível de voo 3-1-0, 310, via 358, decolagem pista no 0, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés, ou a terceira milha, após curva pela esquerda, perfil subida Puca, Jamo, transição Caju, onde intercepta a aerovia. Controle 120, décima 8, 18, 95, transponder 5425. Positivo, frequência livre. 2000, terceira mina, curva esquerda, aí segue Ponta Grama, Caju, 208, 295, na casa 5425, você não é 6140. É 128 o controle, é 1895 a torre e o código 5425. Estimativo, portão 2, chame pronto hoje. Parro meu Alfa, Eco Foxtrot. Está no pátio 5, em frente ao estádio? Salvador, Maceió, nível de voo 230, via aerovia Golf 677, pistão no 7, defola, curva esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 120, décima 8, torre 18, 95, código 5125. Oscar Tango, controle Salvador, meu cordial. Ajuste no 025, desça para 8.000 na chegada mar. Quatro pessoas a bordo, tá pronto para estacionamento? Do Guardião 06. Guardião 06, autorizado virar base no 7, autorizado toque. Reporte para remetida, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Guardião 06. 06, aguardará. Polo 397, alinho mantenho no 0. Alinho mantenho no 0, 397. Compato na Alfa, aguardando para ingresso. Banda autorizada, ingresso esquerda, Juliette, remota 1-4, 5-4 no 4. Vai Juliette, remota 1-4, 5-4 no 4. Salvador, muito bom dia, Azul 407, do Volks Lima. Bom dia, 4207, táxi autorizado Alfa, Juliette, pátio 1, portão 01. Alfa, Juliette, pátio 1, portão 1, né? Azul 407. Bem, vamos lá. Alfa Eco Foxtrot, reporte para táxi. Guardião 06, liga remetida, vento 100 graus no 32. Decolada aos 35, chame controle 1-2-0 decimal 8. 208, Adriano 7, pode ir. Guardião 06. Guardião 06, fora do solo aos 35, reporte para a perna do vento com curvas para a direita da 1-7. Para o cruzamento do campo da final 1-0. Reporta a 06. 1260, está agora 19 milhas para Itape e a 30 milhas e meia para Duna, livre LS. Tá, livre LS com 260, obrigado. Bom dia, com 397, decolando a Dayana, sua escuta. Uno 397, controle Salvador, contato radar. Salvador, muito bom dia, SAM 3896, informação volta. 3896, controle Salvador. Acione identificação. Ajuste agora 1095, autorizado chegada a Mari, desça para 2000. Mari, descendo para 2, meu pé, SAM 3896. Livre. Opa, Tango Oscar, Oscar Tango, desça para 5000. 5000, Alfa é Foxtrot, ajuste no 05, reporte no ponto de espera da papá. Para girar base, Guardião 06. Guardião 06, autorizado. Autorizado girar base na 1-7, autorizado toque na 1-7. Reporte para arremetida, vento 1-0-0 graus, 1-3-2. Reportará 06. Papa Romeo Alfa, Foxtrot aguarda autorização para...